Você está ouvindo o Mexidão Cast. Oh, yeah. O podcast do Mexidão Rocks. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast, o número 44. Vejam só vocês, 44 episódios consecutivos, intermináveis, e se Deus der, muitos outros virão. Eu sou o Thiago Mendes e estou hoje na presença do meu amigo Sir Patrick Murta. Olá, pessoal, mas o episódio não é interminável, não. É uma hora, mais ou menos. Eu acho que exagerou um pouquinho, né, Thiago? Exagerei como sempre, e também exagerado como eu, nas suas piadas, no seu bom humor, está meu amigo e irmão Diego Mendes. Sou eu, tô aqui novamente. Se o episódio fosse interminável, não era 44, era um. É verdade. E hoje contamos também com a presença dele, que já brilhantou nosso podcast em outras ocasiões. O nosso amigo americanizado, vejam só vocês, Matheus Carvalho. E aí, galera? Tô aqui de volta. Como o Thiago disse aí, tive um tempo ausente, passeando, tendo meus dias de pobre lá nos Estados Unidos, e agora tô de volta. Oh, vida boa, hein? O Matheus, ele chegou, ele deu uma comentada lá no programa do Coisas de Pobre, né? Que na próxima edição ele tem um monte de coisa pra poder contar. O que que você viu lá de pobre na sua viagem? Não, na verdade eu não vi, na verdade eu vivenciei várias coisas de pobre, começando pela fila imensa que você tem que passar pela imigração, né? Que os Estados Unidos já te considera pobre, né? Um criminoso em potencial, né? Eu falei. Não, mas vamos deixar pro episódio que tem muita coisa bacana que eu passei por lá, que tudo pra economizar 3 dólares, 5 dólares. Olha só. Só uma curiosidade, né, Patrick? O Coisas de Pobre já é hoje um dos podcasts de variedade mais ouvido no nosso site, pois, né? Pois é, rapaz. Ele tem crescido muito a audiência, graças a Deus. Mas hoje nós não vamos falar de Coisas de Pobre, nós vamos falar de uma série que fez muito sucesso. Uma série que arrebata multidões e assim por diante. Nós vamos falar deles, The Walking Dead. Cérebro, cérebro. Eles não falam cérebro. Eles não falam cérebro, cara. Aí tá confundindo os zumbis. Pois é. E eles também não falam Star. Não falam. Um barulho de meleca mesmo. Olha só, pra quem não sabe, pra quem não conhece, The Walking Dead é uma história em quadrinhos publicada pela Image Comics a partir de 2003. É centrada na história de Rick Grimes. É Grimes ou Grimes que fala? Grimes. Ou Grimes. Sei lá. Rick, tá bom, Rick. É. Tá bom, gente. É, na história do... É só você lembrar de Soluço de Bêbado, né? Rick! Nossa! Ai, meu Deus do céu. Começou. Ô, Diego, espera pelo menos uns 10 minutos de programa, Diego. Foi mal, velho, porque tá na minha essência, eu não consigo. Mas todo mundo sabe que nosso inglês é péssimo, então fica só no Rick mesmo que tá bom. Então, assim, eu prefiro meu soluço, pra que o Rick? Aí, coisa bolada. Mas enfim, essa é a entrada na história do Rick, que também da sua família e de uns outros sobreviventes a um apocalipse zumbi. Rick acorda, né, no meio de um apocalipse zumbi. Mas nós não vamos falar muito da HQ, né? Cara, esse negócio dele acordar no meio de um apocalipse zumbi, clichê, não? Show de bola. Tipo, ninguém lembra de nada. E eu já vou começar polemizando. Já vou começar falando que a série só faz o sucesso que tem feito porque é a única série televisiva, assim, de expressão sobre o tema. Não! Sobre o tema zumbi. Se a gente tivesse outra, talvez... Principalmente por causa da segunda temporada, talvez não tivesse tantos fãs assim não, viu? Concordo. Verdade, concordo. Cara, verdade. Você concorda, Matheus? Bom, isso talvez a gente possa abordar depois, né? O fato da segunda temporada foi extremamente decepcionante. Mas não só também a única série televisiva por abordar isso, mas também os últimos filmes que têm abordado isso também têm sido bem fracos, né? Então, não sobra somente The Walking Dead, algo bom pra gente assistir no tema, né, de zumbis. Justamente. É, a série é centrada na história do Rick, como já foi dito, também da família dos alguns sobreviventes. O primeiro episódio da série foi exibido no dia 31 de outubro de 2010. Dia das Bruxas. Dia das Bruxas, né? A série, o primeiro episódio, teve uma audiência, acho que de 5,5 milhões e 35 de telespectadores, o que é uma quantidade favorável até para uma estreia de temporada de série e tal. E, cara, eu acho que quem mais fez a série ser o sucesso que ela é o povo da internet, né? Você vê, é só começar a chegar perto ali do lançamento da temporada que o povo da internet já fica louco, né? já começa a falar. Eu acho também que isso foi um pouco também da até modinha, vamos dizer que é modinha também. Porque o pessoal começou a assistir, deu aquela espalhada e começou, nossa, cara, Walking Dead que é a série, a melhor série do mundo, a melhor que eu já vi. Aí passa pro outro, o outro assiste, tipo, meio episódio, não, é verdade, a melhor série que eu já vi. E assim vai aquela modinha, tipo, não, é boa. E acredito que muita gente tava falando que a série era boa antes mesmo de tirar a sua própria conclusão. Tipo o pessoal que malhando o Homem de Ferro 3, né? Nossa, também, velho. O pessoal, tipo, que esse povo... Esse pessoal não assistiu o filme, velho. Pra mim, o filme foi ótimo, velho. Foi bom pra caramba. Não decepcionou em nada com relação aos outros dois. Olha aí. Mas, assim, então a gente sabe que The Walking Dead fez um sucesso, faz um sucesso tremendo. E a primeira coisa que eu queria saber de vocês, começando a partir do Matheus, qual que é o diferencial da série? Cara, não sei se é um diferencial, mas a série tem tudo o que eu gosto, por exemplo, em filmes e em jogos. Sangue, morte, decapitações e zumbis. Entendi. E isso me chamou a atenção, como eu sempre gostei de tudo que esteja abordado nesses temas. Sempre joguei jogos nesse tema. Sempre gostei de filmes nesse tema também, apesar de gostar de vários tipos de filme, mas é uma linha que me chama a atenção. E eu comecei a quando eu soube que ia sair o seriado, eu não lia a HQ ainda. E antes de sair o seriado, eu passei a acompanhar a HQ. Quando nos rumores e tal, eu sabia que era baseado nessa HQ, eu passei a acompanhar a HQ e o seriado. E tanto um como o outro me chamaram a atenção, continuo lendo. Direi mais tarde o porquê do motivo de eu preferir a HQ ao seriado, entendeu? Mas no conjunto de tudo isso, foi isso que me chamou a atenção e me chama até hoje. Olha aí. E também porque eu sou bem viciado em séries, devo acompanhar umas 15 séries no ano. Olha aí. E você, Patrick, o que você acha? Qual que você acha que é o diferencial dessa série? O Matheus disse muito bem, cara. Os últimos filmes, as últimas produções sobre zumbis deixaram muito a desejar. Ou descambavam pra comédia, né? E um desses de comédia que eu gostei, em parte, foi Zumbilândia. Mas não tinha aquele clima tenso, aquele suspense e tudo mais. E eu gostei muito de Walking Dead, por quê? Porque a primeira temporada, principalmente, o primeiro episódio é fantástico, é super tenso. Você fica ansioso para saber o que vai acontecer. E o que é melhor, porque eu fiquei com medo de que fosse uma série de terror, porque queria te dar sustinho o tempo todo. E não acontece na série. A série, ela quer te deixar tenso, não ficar te dando aqueles sustinhos superficiais, te deixar enojado com violência exagerada, né? Como uma certa série de lobisomem que começou aí no Netflix. Enfim, o que eu acho que eu mais gostei dela é disso, que ela começou com uma proposta adulta. Ela vai te deixar aterrorizado, mas não por causa de sustinho, não por causa de terror, mas pelo clima que ela gerou, pela tensão que ela gerava, né? Pelo mundo criado. Principalmente na primeira temporada. Eu acho que isso que fez ela me conquistar logo de cara. É verdade. Vale uma ressalva aí. Na primeira temporada e no primeiro episódio da segunda temporada, ele também foi muito tenso. Um dos episódios mais tensos que eu acho que a série... Verdade. É verdade. Não sei se vocês lembram. Aquela que eles estão na rodovia e tal. Justamente. E sei que vocês falaram do clima, da questão das mortes e tudo mais. Isso realmente é uma coisa bacana. Porque, como você citou, né, Patrick? Que eles não te deixam... aterrorizado, né, com, vamos dizer até que medo, não é pelo, tipo, aquelas coisas clichê de a pessoa vai andando num quarto escuro, sozinho, sem iluminação nenhuma, e que de repente, pá, aquele violino, aquele violino desafinado, aí tipo assim, não é isso, não, te dá um te deixa amedrontado, porque às vezes aparece lá, tipo, 1 milhão de zumbi contra 5 caras com 2 balas no revólver, entendeu? Aí você, porra, velho, fudeu, vai arregaçar tudo ali. Aí você fica aquele clima de tensão e isso gera, sim, um aterrorizado. Como é que seria a palavra? Um cagaço. Ah, tipo, te deixar aterrorizado. Não vou inventar a palavra aqui não, senão vai sair mesmo. É a questão da sobrevivência, né? A série foca bastante na questão da sobrevivência. Como que seria realmente caso essa situação acontecesse? Vocês concordam com isso? Cara, eu acho que mais do que zumbis, a história fala sobre relacionamentos humanos. O que os homens fazem, os seres humanos fazem em situação desesperadora. Eu acho que é isso que é o mais bacana. É, se podia ser o fim do mundo por causa de zumbi ou o fim do mundo por causa de um apocalipse nuclear, porque a série foca é o relacionamento humano. Eu concordo com o Patrick, tanto que para quem acompanha a série até a terceira temporada e assistiu até o final da terceira temporada, vê que o zumbi ele fica meio que em segundo plano, porque os humanos ali que estão sobrevivendo, eles não têm assim que temer tanto os zumbis, mas sim os outros humanos que estão na mesma situação que eles. É verdade isso que o Matheus citou, porque chega aquele ponto de... até na segunda temporada teve uma questão lá que eles vão em uma cidade pra buscar mantimentos, essas coisas, e aparecem uns caras lá num bar. Então é aquela situação que, tipo assim, o que que a outra pessoa, que é uma pessoa que você nunca viu na sua vida, um desconhecido, é capaz de fazer pra poder sobreviver? Tipo, a pessoa pode ser capaz de qualquer coisa. Então aí você tem que temer aquela outra pessoa e ter até um sangue mais frio do que ele e agir primeiro. Senão você pode ser fatal. Em determinadas partes da série até o Rick mostra isso bem claramente, né? Ele tem que matar pessoas vivas pra que não comprometesse o grupo. É, porque matar pessoas mortas é complicado. Exatamente o que eu ia falar. E outra situação, você falando, tendo que matar pessoas vivas, a gente fala, ué, mãe... Não, porque na série tem pessoas mortas andando o tempo todo. Por isso que eu disse, outra situação seria estranha. Seria, né? Verdade, eu nem pensei nisso. É verdade. And how many times have I prayed? Aí a gente entrou numa questão interessante, os personagens de Walking Dead. Uma coisa que eu vejo muito na internet é que um dos personagens mais queridos, um dos mais amados pelo povo na internet, é um cara que não tava na série da HQ. Que é o Daryl. O Daryl é aquele cara estilo bad boy e cheio de, vamos dizer, compaixão, né? Cara bom, mal bonzinho. Pois é, isso já é uma fórmula pra fazer sucesso, né? O cara é mó badass, motherfucker, chuta bundas pra valer. Ele ainda é um cara que preza o bem-estar do grupo. Ele tem seus conflitos, principalmente por causa do irmão, mas ele é muito bacana. E ele fez tanto sucesso que ele não era participava da série em quadrinhos no início, mas foi incluída depois, né, Matheus? Na série em quadrinhos? Eu não cheguei nisso, não. Sério? Eu também não cheguei ainda, não, mas o pessoal comentou, eu vi comentários. Na série em quadrinhos eu não estou em dia, mas eu não estava nem sabendo dessa informação aí. Se for olhar bem, o Patrick, o sucesso que o Daryl fez, é só você ver pelo recente jogo que foi lançado pra Xbox Play 3 aí, que é o Walking Dead Survival Instinct, né? Quem tá na capa é o Daryl. O jogo conta a história do Daryl, né? Justamente. Exatamente. É uma coisa que deve ser citada, vai. É uma diferença que tem da HQ pra série, são os personagens, o Daryl foi um desse. Só que na HQ, ele é suprido por outro personagem. O Rick, ele conhece um outro cara, um outro personagem durante a sua jornada. E esse cara vira o braço direito dele. A série substituiu o personagem, só que com as mesmas funções, entendeu? O braço direito do Rick no HQ é o Tyrese, e na série ficou sendo o Daryl, mas eles são praticamente a mesma função do lado do Rick. Então, não que o personagem não exista, o personagem, o Daryl não existe, mas a função que ele exerce, existe uma na HQ, entendeu? Tanto que o Tyrese também é um personagem que o pessoal gosta muito, e agora, no final da terceira temporada, eles estão tentando colocar o Tyrese na jogada aí da série, mas, ao meu ver, até o final da temporada, eles não conseguiram explicar pra que veio, e, pra mim, a série colocou ele só por colocar, entendeu? Pra fazer um personagem na série que o pessoal gosta da HQ, e não justificou ainda o que, que ele tá fazendo no seriado. Olha aí. Agora, a gente falou que o Derek é um dos mais amados, né? É tão amado que ganhou um jogo pra ele e provavelmente tá entrando aí na HQ. The Walking Dead também tem um personagem extremo oposto, né? Tem um personagem que todo mundo odeia. Sabe citar, Patrick? Qual? Eu acho que todos, cara. Se for olhar profundamente, cara, eu acho que tirando o Glenn ali, cara, a maioria dos personagens são chatos. A Andrea, ela é insuportável, velho. Ela é muito... Nossa, nem fala nessa mulher. Ela é chata, ela é complicada. Ela é muito... E sabe o que é o pior? Porque no quadrinho ela não é tão irritante assim, pelo menos até onde eu li. Eu li até mais ou menos a 10ª edição, são mais de 100, né? Não, ela não é. Ela não é. Não, na verdade, no quadrinho, cara, na HQ, não há tantos personagens irritantes como tem na série. Eu não sei o que eles conseguiram fazer, que eles tornaram tantos... personagens irritantes. Na HQ, os personagens têm personalidades um pouco diferentes. Pois é, a esposa do Rick, eu esqueci o nome dela, qual é? Lori. A Lori, cara, ela era insuportável também. O filho do Rick também, ele começou a melhorar na 3ª temporada. Cara, e um dos personagens que eu mais gostava, cara, eu sou péssimo com o nome, aquele velhote lá que morreu na 2ª. O Dale. O Dale. O Dale era um dos personagens que eu mais curtia na série e ele morreu, acho que prematuramente. É, ele era mó gente boa, velho. Pois é, eu acho que uma característica, cara, da série também, ela tem muito personagem chato. Só completando o que você falou do filho do Rick aí, velho, cara, na 2ª temporada eu tava torcendo pra aquele moleque morrer, velho, na boa. Então, o moleque enjoado, velho. Sério, sabe mesmo, que eu tá acho? Pensando mais do que negócio de eu sou homem, eu tô andando com uma arma, vou fazer cagada de novo. Ah, não, velho. Cara, Deus, aquela hora que ele na areia movediça, mexendo, dando tiro no zumbi, cara. É, tacando pedra, né? Porque na hora de fazer o tiro, dar o tiro mesmo, ele foi lá e, beleza, sou criança de novo, vou correr. Tipo, eu falei, velho, que merda, o que esse menino tá fazendo aí? Fica quieto lá no seu canto, vai brincar de jogar pedra pro alto e ver ela cair na sua testa, mas não vai mexer com o bicho. Muito chato. É, uma coisa que eu acho que a série pode ter... errado, foi exatamente essa 2ª temporada. Se você for ver, as reclamações que nós temos de quem assistiu tem na série, são sempre de episódios que aconteceram na 2ª temporada, características de personagens que foram construídas na 2ª temporada, porque se você for ver, 80% da 2ª temporada, ela não tem na HQ. A parte da fazenda, ela passa muito rápido pela HQ. Acho que não dá nenhuma edição lá, é coisa muito rápida. Então, eles fizeram muito filler com isso, entendeu? Eles ficaram brincando de casinha lá, parecia, sei lá, entendeu? Então, os personagens ficaram muito chatos, porque eles ficaram batendo na mesma tecla. O Carl, ah, eu sou homem. A Lori, ai meu filho. A Andrea, aquela chatice dela lá, Deus me livre. E acabou todo mundo pegando raiva dos personagens por causa disso, porque eles ficavam naquilo lá, gente. Sei lá, parecia que tava assistindo o Big Brother, cara. Cara, Big Brother puro. Porque os caras estavam na fazenda, a gente viu o que eles estavam fazendo lá, as intrigas entre eles e não sei o quê. Vi uma coisa que na HQ passa muito rápido. Verdade. Ô Matheus, isso que você citou é até uma coisa que eu acho que daqui pra frente a série poderia melhorar isso. Por quê? A primeira temporada se passa toda em volta de Atlanta, né? Que é a cidade onde que o Rick encontra o grupo que ele tem agora. A 2ª temporada, ela se passa praticamente toda, né? Tipo assim, 98% dela dentro da fazenda do Herschel. E a 3ª temporada agora, eles estão dentro daquela prisão. Então, assim, só que a 3ª temporada eles já deram uma mudada nisso, porque eles colocaram tanto essa parte da prisão, quanto também focaram, acho que um episódio e meio, pelo menos, todinho, dentro da cidade lá onde que tem o governador, com a cidade de lá. Então, sim, eu acho que eles têm que dar uma mudada nisso, porque se cada temporada ela ficar se passando massivamente dentro de um ambiente só, ela vai se perder, vai ficar uma coisa chata. Eu acho já que, por exemplo, eu achei a 3ª temporada bacana, muito boa. Eu achei a 3ª, tirando um ou dois episódios ali que eles colocaram pra encher linguiça, entendeu? Mas eu achei uma temporada muito boa. Sinceramente, eu acho que a 4ª temporada, ela vai, pelo menos metade dela, ela vai continuar se passando no mesmo lugar, porque tem muita coisa pra acontecer, entendeu? Se você lê HQ antes da série, você vai entender o que eu tô dizendo, porque... Uhum. A série, ela termina num ponto alto da HQ. entendeu? Então, é uma coisa que ali a quarta temporada vai ter que acontecer e vai ter que explicar ainda, entendeu? Então, eu acho que vai, metade da quarta temporada vai ser ali onde eles estão, na cadeia e no Woodburn. Falaram bastante da segunda temporada, que ela é realmente muito chata e fez com que os personagens ficassem muito chatos também. Mas um dos episódios mais marcantes da série também tá na segunda temporada, né? Que é a hora que eles abrem o celeiro. É, foi uma reviravolta excelente. Esse episódio aí foi foda mesmo, cara. Que na hora que começa a matar os zumbis lá, aí eu falei, no final, eu falei, putz. Eu, na hora, eu cheguei até a comentar com a Camila, na hora que eu tava assistindo, falei assim, ah, cara, deve ser tal coisa. Tipo, eu achei que era alguma coisa relacionada à família do Rush, do velho lá, e na hora que foi ver, era totalmente diferente. Eu falei, poxa, velho, foda. Nessa aí, eles deram aquela tocada na ferida legal. É, foi uma reviravolta bacana. Mas ela foi tão arrastada, a segunda temporada, que eu não tô me pagando de inteligente, super foda não. Mas, cara, eu matei a charada antes de ver, porque eles ficaram tanto batendo na tecla por causa daquilo. Tanto batendo... Do celeiro. Por causa do sumiço, né? Do certo personagem. E depois ficou batendo na tecla do celeiro, tipo assim, eu matei, vai ter alguma coisa ali, você pode ter certeza que vai estar ali dentro. E foi dito e feito. Eu acho que se fosse, como o Matheus disse, menos filler e mais objetivo, talvez a surpresa seria muito maior. Eu, pelo menos pra mim, eu não fui surpreendido. Não, nisso aí, cara, eu tenho até que admitir que eu geralmente essas coisas assim eu também consigo pegar antes. E nesse caso aí, eu realmente fui levado mesmo, que eu não imaginei que seria esse tipo de coisa, não. Mas na hora que começou a cena ali, que eu peguei e vi assim, eu falei, nossa, cara, não acredito, esse foi foda. E me surpreendeu nisso, porque eu realmente me deixei levar na hora ali. Não parei pra pensar, mano. Acho que a questão maior foi que pegou no emocional, né? É, o emocional ali foi foda. Tá certo que o zumbi é só coadjuvante na história, mas tem dois, três episódios na segunda temporada que você não via. Isso me incomodou também, cara. Dois, três, você tá sendo muito generoso. Eu, na boa, se for contar, se a segunda temporada é 16 episódios, pelo menos uns 7, acho que eu não vi zumbi. Só a mimimi deles mesmo. É, agora o Matheus falou da terceira temporada também. A terceira temporada foi dividida em duas partes, né? Sim. Exato. Cara, a primeira parte, assim, excelente, frenética, muita ação, muito bacana. Tá certo que tem uns momentos galhofinha, mas foi muito bacana. Agora a segunda parte, cara, ela, sinceramente, os dois primeiros episódios da segunda parte, eles começaram mais, na minha opinião, mais chatos do que os episódios da segunda temporada, cara. Me deu uma desanimada. Concordo nisso também. Eu, inclusive, eu acho que eu tô no oitavo ou décimo episódio, não terminei de assistir até hoje, porque eu comecei a achar muito cansativo. Principalmente aquela ladainha do Rick, começou a ficar muito maçante. Eu acho que é um problema muito grave na série, que quando ele começa com uma coisa, ela fica muito maçante em cima daquilo. Agora eu pergunto, Matheus, no quadrinho, o Rick dá uma de Dexter também? Cara, não sei se você entendeu a referência da uma de Dexter, né? Quer ficar conversando com os mortos. Não, ele dá, cara, mas é uma passagem rápida também. Ele dá uma surtada nos quadrinhos também, assim. Ele surta. Só que o surto dele é após tudo isso. Quando ele surta, eles não estão nem mais na cadeia. Entendeu? Então, uma coisa também, assim, que eu tenho. Não é uma crítica e um elogio, vai, vamos falar. Porque, assim, é interessante a série seguir uma linha diferente do quadrinho. Porque pra quem já leu o quadrinho, não fica aquela mesma coisa. Ah, eu vou assistir o que eu li, entendeu? Exatamente. Concordo. Mas eu estendo isso não só pra série, cara, pra filme sobre quadrinho. Poxa, você quer ver exatamente o que tá no quadrinho? Vai ler o quadrinho, porra. É outra mídia, é outro formato. Eu concordo com você, cara. Tem que ter um diferencial. Não, a adaptação tem que ser feita, senão ninguém aguenta, né? Então, só que aí o que acontece? Algumas coisas que eles deixaram de lado no quadrinho são as partes mais fodas da série, enfim, entendeu? Pegaram a ideia em si, só que na hora de passar pra série televisiva, eles não deixaram. São as partes, exatamente as partes mais fodas, cara. você lê no quadrinho, na hora que você tá ali, você tá vendo que isso tá acontecendo, o cara fala, nossa, não é possível que isso não tá na série. Em alguns momentos eu posso até entender, por ser uma série televisiva, sei lá, acho que ela é 14 anos, não é? Eu acho que se ela fizesse algumas coisas que acontecem na série, no gibi, ela seria de maior de 18, entendeu? Ô, Matheus, dá só um exemplo do que você tá falando. Só pra pessoa que tá ouvindo ter uma noção do que eles não colocaram da HQ lá na série televisiva, pra pessoa ter uma noção da grandiosidade da parada. Tá bom, vamos... O motivo da Sony não gostar do governador é um motivo muito, muito plausível. Se você só assiste a série, na hora que você vê a Michonne não gostar do governador, você fala, pô, ela tá com raiva do cara porque ela não foi com a cara do cara, sabe? Ela não tem um motivo plausível. Fica parecendo isso mesmo. É, fica parecendo que é picuinha, sabe? Aí não gostei dele, não vou com a cara dele, eu quero matar ele, entendeu? Fica parecendo que é uma coisa mais ou menos assim. Na série, cara, quem ele faz de refém é a Michonne, entendeu? No HQ é a Michonne e não a outra personagem que é feita na série, correto? E o que ele começa a fazer com essa personagem na série, ele faz exaustivamente na HQ. Entendeu? É um negócio muito pesado. Caralho, bicho! Isso é foda. Ele faz isso todo dia. Não só ele, mas como todo mundo que trabalha pra ele. Usa e abusa, cara. A mulher, ela sai de lá quando ela sai... Ela sai que ela só pensa assim, eu quero matar esse cara de qualquer jeito. Vai com sangue nos olhos, né? Vai com sangue nos olhos. Então quando tem um retorno dela lá em Woodburg, que no caso do seriado, ela volta lá, aí acontece que lá, que o governador perde o olho e tal. Cara, ela volta, mas ela volta com um instinto de tortura, assim, a flor da pele. Cara, é uma das cenas mais épicas que eu já li em HQ. Vale a pena ler HQ por isso. Aí vocês vão entender por que a mulher tem raiva do governador. Até o próprio Rick, né? O Rick não tá numa disputinha por terreno com ele, na verdade, na HQ. Exatamente. É uma coisa mais pessoal. Isso, exatamente. É uma coisa que o governador é muito mais mal do que ele é ali na série. O governador, o cara é sanguinário. O cara, ele nasceu pra ser do mal, entendeu? Ele é sanguinário, ele quer acabar com todo mundo, quer exterminar, quer matar, não quer nem ouvir motivo de ninguém, entendeu? Esse é o governador da HQ. Mas aí é o que eu acho que onde a série acaba errando, porque ela acaba querendo dar motivos pros personagens terem o ódio que eles têm na HQ entre eles, só que com motivos criados na série. Só que esses motivos que eles criaram entre a Michonne e o governador... E o Rick e o governador são motivos muito fracos na série, perto do que acontece. Né? Muito superficiais, perto do ódio que sentem entre eles, entendeu? Verdade, concordo plenamente. Isso aí é uma coisa que me incomodou até na hora que eu comecei a ver isso na série. A Michonne ficou com raiva dele na série, me ficou parecendo muito sem explicação. A Michonne pega a raiva dele no primeiro dia que ela vai em Woodburn, lá ela olha pra cara dele, vê o Jeep com sangue lá, ela já começa a ficar com raiva dele, matar ele, não sei o que. O que ela demonstrou foi que ela é muito pé atrás, ela ficou muito confiada. Aí por ela ser muito desconfiada, ela começou a pegar os vacilos dele lá e aí foi aumentando essa raiva dele, né? Ao contrário da outra personagem, que pra mim ela é muito, muito maleável, facilmente de se convencer. Fala algumas palavrinhas bonitas na orelha dela lá, pronto, caiu na onda ali, tchau e benção. Isso aí eu vejo ela assim desde no começo da segunda temporada pra frente. Não vou falar da primeira porque era bem recente quando ela apareceu. Mas na segunda temporada ela demonstrou isso totalmente pra mim, porque ela foi na ideia do outro na segunda etapa, da segunda temporada também. Eu queria agora que cada um falasse o seguinte: o que nós gostamos e o que não gostamos na série, por que que a gente continua acompanhando? Cara, eu vou até soar um pouco repetitivo, mas o que eu gosto da série é que, como eu disse, ela é uma das únicas séries da atualidade que consegue manter um clima de suspense sem apelar pra cena violenta demais e sem apelar pro sustinho a cada 5 minutos. Ela te deixa tenso, né? apesar de a gente ter falado muito dos defeitos dela, era uma série boa, é uma série gostosa de assistir. Principalmente a primeira temporada. Eu ainda continuo achando a primeira temporada genial, genial mesmo. É o que eu mais gosto dela. Agora, os principais defeitos que eu vejo nela é, em alguns pontos, é muito arrastada, né? Tirando isso, é uma série excelente. Agora, se fosse olhar não o tema zumbi, mas o tema sobrevivência ao mundo pós-apocalíptico, eu prefiro uma série muito desconhecida que se chama Jericó. Eu acho que ela é um apocalipse zumbi, um apocalipse nuclear. E ela mostra desde o início, né, não já no meio do acontecimento. E eu acho que ela é uma série muito mais completa do que o Walking Dead, e no geral, do que o Walking Dead foi. É tensa também, do mesmo jeito, mostra como o ser humano faz cagada e quando ele está em aperto e tudo mais. Mas é a minha impressão sobre a série. Aí. Você, Diego? Bom, cara, o que eu, gosto da série é essa questão de ter ação, não ter dó na hora de, por exemplo, que estão matando zumbis. Eles não têm dó de mostrar, entendeu? Até recente agora eu assisti um episódio que aparece um zumbi lá, que a Michonne, ela passa a espada no zumbi que sai caindo tripa em cima dela, igual um louco. Parece que o bicho tirou tripa até da alma. Mas isso aí eu acho bacana, tipo, eles não tem dó. É o clima de tensão que passa, ação, querendo ou não, dá uma certa ação também. E o suspense, acho isso muito bom, bacana. Agora, o que eu não gosto é o quê? Às vezes, a certo personagem fica chato demais. Tem hora que fica, igual o Patrick falou, fica um pouco arrastado a série. Então, fica aquela coisa maçante de estar sempre no mesmo ambiente. Mas isso aí é uma coisa que dá pra se levar assim, em consideração e passar pra frente. Não, eu acabei falando na... Não que eu não gosto, mas o que me deixa a desejar foi os fillers que foram introduzidos na série, na segunda temporada, que foi muito irritante. Você praticamente assistiu a segunda temporada inteira pra nada. E deixou a desejar também em algumas inserções da HQ, né? Que a HQ é fenomenal, cara. Ela é muito, mas muito melhor que a série. E a HQ... Eu acho que ela, esses motivos que levaram os personagens a se odiar, eu acho que deveriam, na medida do possível, na proporção de serem mostrados na televisão. E eu gosto, cara, porque, como eu disse, zumbis, sangue, matação, pence, tensão, sabe? Eu acho isso muito interessante. É difícil de se ver hoje em dia, até em filmes, né? Porque hoje você é difícil você ver um filme com as tensões que os episódios de The Walking Dead têm. Eu gosto desse filme. Se você for assistir um filme hoje em dia de zumbi, você vai acabar assistindo filme o quê? Tipo aquele, meu namorado é um zumbi. Tipo, não tem nada que presta. Você quer assistir filme zumbi bom, você tem que assistir os filmes antigos, né? Com a volta. Chama lá do diretor lá. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Gostei de Walking Dead na primeira temporada. Eu acho que a primeira temporada, ela, sinceramente, o Patrick colocou muito bem na hora que falou que se sobressai sobre as outras. O primeiro episódio é foda pra caralho. É um episódio que eu assisti, tipo. Porra, velho, eu quis assistir o restante da primeira temporada logo em seguida, mas aí chegou a segunda temporada e eu comecei a desanimar um pouco. Sabe por que o primeiro episódio é foda pra caramba? Porque o primeiro episódio é quase fiel totalmente à HQ. Tem esse porém, né? Porque ele eu acho que é o episódio mais fiel, né, Matheus? A HQ é o primeiro episódio da primeira temporada. Exato. Acredito que sim. Tô tentando recapitular aqui, mas acredito que o primeiro episódio, eu acho que não tem nada que não tenha na HQ, né? Uhum. Até na terceira temporada, teve a supervisão do Robert Kirkman, né? Que é o cara que escreve. Mesmo assim, o pessoal criticou bastante por algumas mudanças, mas é uma série boa. Agora, a parte ruim, cara, na minha opinião, é exatamente essa. O fato dela se arrastar muito a partir da segunda temporada, ela deixou de me convencer. O primeiro episódio da segunda temporada é bom, depois, cara... Vai, tipo, ladeira abaixo pra mim, eu não gostei muito. E a terceira temporada, ela é igual o Patrick falou, ela vai se arrastando um pouco sem necessidade. As motivações também não me convenceram bastante. Mas é uma série boa, é uma série como não se tem. Uma coisa que eu gosto muito também de The Walking Dead é que, ao contrário das outras, ela não tem um apelo sexual muito forte. Cara, não tem um peitinho não, velho. Não... Não é algo que aconteça. Você vem aí de séries mais... que também foram aclamadas pelo público, principalmente na internet, como, por exemplo, Spartacus. Cara, Spartacus, Game of Thrones. Nossa, Spartacus é filme pornô. Mas o que falta em Walking Dead sobra em Game of Thrones. Sobra, é verdade. Pô, cara, lá não tem no Walking Dead. Se tiver, vai ser de zumbi, aí não tem graça. Mas é uma coisa que eu reparei, eu pude reparar, que é uma tendência que vem nas séries mais recentes, que The Walking Dead foi na direção ao contrário, entendeu? E isso aí, cara, eu gostei muito disso. Eu não falo pra você que The Walking Dead foi numa do contrário, mas o The Walking Dead, ele tá numa produtora que não tolera isso, entendeu? O canal que divulga isso nos Estados Unidos é a AMC. Você pode pegar todas as feriadas da AMC, não tem. Cara, você vai pegar a seriado da HBO e seriado da Starz, não tem, cara. Se a HBO ou se a Starz tivesse pego a licença pra fazer o The Walking Dead, você pode ter certeza que o que aconteceu na HQ, eles iam mostrar lá. Iam mostrar sem medo nem dó. Eu acho que é muito da produtora, entendeu? Do canal que tá divulgando, que tá sendo distribuído, entendeu? O horário. Mas é aquele moralismo, né? Que acha, que julga você ver cena de assassinato é mais brando do que você ver um peitinho. É mais normal você ver alguém sendo cortado ao meio do que, ai meu Deus, que absurdo, a mulher tá com o peito pra fora, meu Deus, que absurdo, aquele falso moralismo. É, apesar que em Game of Thrones e Starz não aparece só peito, né, aparece tudo. Game of Thrones, cara, você, cara, não, Game of Thrones, se for falar desse assunto aí, quem não vai lembrar da cena da Draenerys lá e o Camado mandando chumbo lá? Ela tá de quatro pro cara, velho. Eu te confesso, cara, foi um dos motivos que me fez parar de assistir Game of Thrones, cara. Eu achei totalmente desnecessário. É isso mesmo que eu tô querendo dizer. Tipo assim, eles já colocaram de uma forma ali que tipo, mano, vão tocar esse trem aí. Agora você quer ver eu polemizar um pouco? Eu prefiro Game of Thrones que The Walking Dead. Não é polemizar, tá na moda Game of Thrones, mas é até normal. Mas o que eu não gosto de Game of Thrones é que, não sei, fica a sensação de que fica colocando essas cenas só pra parecer maneiro demais, cara. Pode ser também. Eu acho que teria formas muito mais sutis e inteligentes de continuar mantendo o tema sexualidade sem descabar pra um pornô soft. Mas eu acho que isso aí é coisa da HBO, cara. Porque se você pegar a Game of Thrones, não sei, vocês assistem True Blood também, é um pornô vampiro, cara. Só tem, entendeu? Acontece bastante com frequência nas séries da HBO. Eu não li o livro do Game of Thrones, não sei se essas menções das relações acontecem no livro. Entendeu? Acontece. Então, se acontece, é uma coisa que eles têm que mostrar, só que eles mostram mesmo. Só que a HBO dá uma valorizada foda nisso. Mas enfim, vamos voltar a falar de The Walking Dead? Olha aí. I don't want another. E agora eu quero saber quais são as suas expectativas, principalmente você, Matheus, que acompanha tão bem assim a série. Cara, a minha expectativa é a melhor pra quarta temporada, porque até onde eu li a HQ, pelo que me parece que vai acontecer na quarta temporada, é o ponto alto da até onde eu li, entendeu? Então eu tô com a expectativa alta pra ver o que eles vão fazer na série ali, que vai ser o embate mesmo do governador com o Rick. E as suas, Patrick? Você já terminou de assistir a terceira? O que você tá achando até agora? Cara, eu só quero, e esse é desde o início da primeira temporada, espero que continue melhorando, como eu disse, apesar dela ter caído um pouco de qualidade na segunda metade da terceira, depois ela volta nos trilhos, né? Principalmente porque a Andrea tomou o que ela merecia. Mas o que eu espero, cara, é saber o que aconteceu pro mundo tá destruído. É o que me faz querer assistir a série. É eu saber o que aconteceu. Eu tenho, então, algo pra desanimar. Até a revista 100 da HQ ainda não falou isso. Ai, cara. Tem coisa pra caralho. Eu quero saber o que aconteceu, cara. Cara, sinceramente, eu acho que eles nem vão contar. Porque eles aceitaram que o mundo aconteceu, eles nem mais se questionam sobre o que aconteceu. No começo, assim, o que aconteceu, por que tá assim, não sei o quê. Eles já passou tanto tempo, eles já adaptaram aquele mundo daquele jeito, que é bola pra frente, cara. O mundo é assim, nós vamos aceitar e vamos continuar. Tanto que é a decisão que o Rick toma de ficar na cadeia, né? Ele fala, aqui é o melhor lugar que nós vamos arrumar pra ficar. Vamos ficar aqui, é uma cadeia, mas não vamos arrumar lá nenhum lugar mais seguro que isso. Entendeu? Então, eles aceitam o mundo daquele jeito e segue o jogo. E também aquele caso, né, cara? Se eles pegam, não contaram até agora, aí de repente eles vêm e contam, se for um motivo, não for muito construtivo, eles vão acabar com a série. Então, tipo assim, se eles arrumar um motivo pra ter acontecido o que aconteceu com o mundo, e que ele não for convincente, vai ser aquele motivo tosco. Vai ser a cura do sarampo que o Will Smith fez. Tipo, você vai, porra, velho, puta que pariu. E assistir a série até agora pra ter sido isso que aconteceu com o mundo. Tipo, todo mundo virou zumbi por causa de uma gripe. Porra, velho, que merda que é. Sacou? Aí vai acabar com a série. Então eles vão ter que arrumar um motivo muito foda e que às vezes não seja tanto clichê como, era um experimento com vírus em laboratório que o cientista desastrado foi lá e quebrou o frasco e todo mundo se contaminou. Sacou? Então tem que ser alguma coisa assim também, não seja muito clichê. Porque senão vai ser a história de sempre. E aí, melhor não contar. Mas pelo que eu já olhei, alguns boatos na internet sugerem, e até acho que o episódio do médico que eles estão lá no CDC, parece que foi um experimento que deu um problema na França, um negócio desse. Tudo bem, mas tipo, comentar e tudo mais, tal, mas não deu certeza, tá bom, que aí vai seguir pra frente. Porque se der certeza de um motivo e for um clichêzão desse aí, é foda. Eu tenho medo, meu medo maior sempre é a síndrome de Lost, né? A série vai bem, de repente começa a desandar, aí quando acaba com extremamente tosco, sem nexo. Isso que eu tava comentando ontem com a Camilo, que igual o fato da série ser um pouco arrastada, eu já tô sentindo, eu vou assistir o sétimo episódio da terceira temporada, eu já tô sentindo já que tá dando uma arrastada. Eu falei com ela, eu falei com ela assim, poxa, eu tô achando que a série tá começando a se perder, tomara que seja só uma impressão que eu tô tendo, e que isso vai passar, porque se começar a se perder e não voltar pro caminho dela, pronto, ferrou. Considerações finais, meu amigo Diego Mendes? Só completando mesmo o que o Padre falou, é uma série boa, gente, vale a pena assistir sim, tem os seus pesares, que toda série, filme, etc, sempre tem um ponto negativo, e faça um comentário, até o momento, o Glenn é o cara que pegou uma das mulheres mais bonitas da série, ele começou com o personagem bobão, todo lerdão, e foi lá e pegou a mulher mais bonita da série, véio. Até agora foi ele. Deu moral pra ele. Na HQ isso é diferente. Na HQ rola altas pegações, assim. Todo mundo pega todo mundo lá, ninguém é de ninguém. Olha aí. Não, a HQ eu não posso citar, não, que eu não acompanhei ela, não. Mas na série de televisão, até o momento, ele tá sendo o cara. esse romance dos dois acontece na HQ. Só que há outros personagens. É, porque vemos convenhando. A única que poderia salvar ali era a irmã da Andrea, e mesmo assim, já foi. Porque a Lori, mulher capa de costela, velho. Pelo amor de Deus, que chata pra caralho. O Diego reparou que todas as mulheres de The Walking Dead são feias. Olha aquela Carol, velho. Mulher careca, assim, sai fora. A Lori consegue ser tão chata que ela foi morta nas duas séries que ela participou. The Walking Dead e no Prison Break. Mataram. Acho que ainda tá em atriz mesmo, velho. Não tem jeito, não. Vou apanhar depois, mas tudo bem. Gente, tá dando risada sem graça aqui, velho. Porque agora que eu tô pensando no tamanho do comentário que eu fiz, mas tudo bem. Mas enfim, gente, é uma série boa. Como eu disse, algumas partes da série são muito cansativas, são chatas, mas isso é uma coisa que é normal, não acontece só em The Walking Dead. Agora eu quero ver é o seguinte, vai lançar a série de Zumbilândia, né? E aí vai acabar o monopólio do assunto, né? Vamos ver como é que a série vai se levar depois. Pois é, e eu já tive alguns feedbacks de Zumbilândia, o pessoal falou que é muito divertido, né, cara? O que eu digo é que vai deixar de ser a única série sobre zumbi. Será que depois de Zumbilândia ela vai ser deixada de lado? Vamos ver aí pra frente, né? Eu espero que não. Apesar que Zumbilândia é uma série de comédia, mas, né, já vai tirar o monopólio realmente. Enfim, eu acho que todo mundo disse que tinha pra dizer. Concordo com todo mundo. O Diego colocou muito bem. eu concordo com isso também. O mundo acabando, meu filho. No mundo acabando, cachorro magro é... Não, aquela zumbi que aparece no primeiro episódio pela metade lá do perto da bicicleta lá que vai querendo pegar o Rick lá. Não, aquela zumbi é mais gatinha que a Carol. Cara, ela é bonita. Depois procura as imagens dela na internet, daquela zumbi lá, da modelo que fez. É uma loirona bonita. Não, tá vendo? Eu nem sabia. Não, eu tô falando é na série mesmo, cara. Porque eu... Não, aquela Carol, pelo amor de Deus. Ai, se eu fosse o dela, então, eu tinha fechado. Olha, tá vendo? Isso é outra coisa. Na HQ, a Carol é uma mocinha novinha, bonitinha, e ela causa burburinhos. Aí, porque lá na série eu já tinha dado uma flechada nela já. Falou, ó, errei, achei que era um zumbi, foi mal. E eliminava. E aí, como todo mundo sabe, o Vestidão Rock fez aniversário recentemente, né, Diego Mendes? Isso foi há pouco tempo atrás. Nesse aniversário, nós resolvemos presentear os ouvintes, né, Thiago? Olha só, nada clichê, o Vestidão Rock faz aniversário, quem ganha o presente é você. Oi! E diga pra nós, senhor Patrick Murta, quem ganhou o prêmio aqui? Olha aí, rufem os tambores... Tensão, muita tensão. Quem será que ganhou? Quem será que ganhou? Quem será que ganhou? Quem será que ganhou? Conferindo agora o vencedor da promoção de aniversário do Mexidão Rocks. Olha só. É Machado César, ou César Machado. Salva de palmas pra ele. Uhul! Então, César Machado, nós temos o seu e-mail aqui, né? Vamos conferir. Se você curtiu a nossa página no Facebook, do Mexidão Rocks, né? E vamos fazer o contato com você. Só pro pessoal saber, César Machado é lá do Nordeste. Olha aí, bacana, batuta. Nós vamos entrar em contato, né? E basta você responder pra gente com o seu endereço e CEP para que a gente possa enviar o livro. Olha só, mas aqui, Thiago... A gente não disse que teriam mais brindes a serem sorteados? Teriam mais brindes a serem sorteados, Patrick Murta. E a gente havia deixado uma pista. Olha aí. Você havia dito, né, o que teria acontecido com o morcego, uma coisa assim, nos episódios passados. Pois passar. É, rapa. Então, nosso segundo item a ser sorteado, quem sabe terá mais, né, depende do retorno da galera... Mas o segundo item a ser sorteado é o encadernado top da edição da história O Batman, o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas. Eu tenho esse encadernado na minha coleção, rapaz. É uma história muito bacana que conta os possíveis finais, as possíveis formas que o Batman teria morrido, sendo contada pelos próprios vilões. Olha só, rapaz. Olha só que legal, que bacana isso. Olha aí, hein? Item de colecionador, hein? Isso é de colecionador. E o mais interessante dessa edição é que ela vem com vários extras, com esboços do desenhista mostrando como ele fez os desenhos, e vem algumas histórias de edições antigas do Batman, cara, da Detective Comics e também do Batman Black and White. É uma muito maneiro mesmo. Que legal. Então, você ouvinte, nós vamos publicar uma imagem no nosso Facebook, basta você curtir a página do Mexidão Rocks e compartilhar essa imagem, você estará concorrendo ao encadernado. E não esquecer de preencher o questionário, né? É, tem que preencher o questionário lá, é importante pra gente, são dados importantes pra gente possa estar fazendo um podcast cada vez melhor, né? Mas não se preocupem, tá? Que lá na descrição da promoção vai ter todas as regras e os preceitos para participar e concorrer e possivelmente ganhar. Olha aí o Diego. Isso mesmo, ganhar assim como o César Machado ganhou, olha aí. Olha só. E se você quiser entrar em contato com o nosso amigo Matheus, como que faz, Matheus? Pessoal, é só me procurar no Twitter, Matheus com TH Carvalho, tudo junto. Olha só, veja bem você. Se você quiser entrar em contato com o nosso amigo Diego Mendes, só me procurar no facebook.com/Diego Mendes ou no Twitter através do @DiegoTMendes e o número 7. Se você quiser bater um papo gestoso e amigável com o nosso amigo Patrick, @PatrickMurta no Twitter. Veja bem, se quiser falar comigo é só acessar o @ThiagoTMendes no Twitter ou o facebook.com/ThiagoTMendes. Mas eu tô mais presente agora no Twitter. Patrick, você acredita que eu tô presente no Twitter? Muito bem, rapaz. Bem-vindo ao ano 2010. Veja bem você. Se você quiser comentar no nosso site, Diego Mendes, é só acessar o mexidonrocks.com.br, acessar tanto o post ou então o podcast, deixar o seu comentário, sugestão, crítica, elogio e afagos para a gente. Se você quiser... nos enviar um e-mail, Patrick Murta. É o mexidãorocks@gmail.com. No Twitter, @mexidãorocks. Contate-nos, inscreva-nos, não deixe de falar conosco. Patrocine-nos. Isso aí, patrocine-nos. E falando em patrocínio, rapaz, essa semana nós lançamos o nosso episódio piloto do videocast do Mexidãorocks, né? É verdade, é um projeto que a gente tá namorando, a gente tá estudando a melhor forma de tratar ele, né, Patrick? Mas já tá a caminho. O nosso neném está ali no embrião, tá quase vindo. Vale a pena lembrar que é um piloto, ou seja, é um episódio teste. Era justamente pra gente testar a luz. Nós já identificamos erro de luz, vamos corrigir. Problemas com o áudio, principalmente o áudio, né, Thiago Mendes? Vamos trabalhar isso também, né? Mas o link vai ficar aqui nesse post para você assistir, deixar sua sugestão, deixar sua crítica, deixar sua opinião. Ou seja, tudo que você escrever vai ser interessante para nós. E sabe o que é mais interessante que eu tô olhando aqui agora, Thiago Mendes? Sim. O César Machado, que ganhou o livro do Assassin's Creed, ele deixou aqui na opinião dele pro Mexidãorocks, olha que coincidência foda. Ele falou que a sugestão era interessante ter vídeos do podcast. Olha só, foi sorteado novamente, rapaz. Olha só, parabéns, parabéns, que inusitado isso, hein, cara? Super coincidência. Então acessa lá o link, veja nosso vídeo, deixe sua sugestão. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até mais. Até mais, pessoal. Beijo do gordo. Falou, Patrick. Ô, Elis, só uma sugestão aqui pro videocast. Na hora que for gravar o próximo, antes de você gravar o próximo, você dá um tiro no cachorro do vizinho. Pois é, rapaz. Começou, não parou, não, velho. Eu vi, cara. Eu acho que ele devia estar com algum problema físico. Você viu que eu até zoei, né? É, eu vi. Eu até zoei. Eu vi, dá um tiro na cabeça dele, que aí não vai ter problema, não. Fala, jovem. Pronto? Eu tô aqui no jeito, velho. Então demorou, vamos... É, sua voz tá longe de novo. Ah, que bosta, velho. Aí agora ficou bom. É porque eu mexi aqui no computador. Então vamos lá, gente. Alô. Vem, vamos. Pega o cacaco. Vamos lá com a Tata. Vamos, Maria Luísa. Por favor. Vou pegar o cacaco. Vai lá, neném. Hoje eu brinco com você. Pronto, galera. Tô no jeito aqui. Então, beleza. Todo mundo pronto? Tô pronto. Sim. Estou pronto. Beleza. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Acabou.